Trigésimo dia. O amor traz unidade. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. João 17,11. Uma das coisas mais importantes a respeito da Bíblia é a maneira como ela está articulada, com temas uniformes em todo o seu conteúdo, do início ao fim. Apesar de ter sido escrita num período de 1.600 anos e ter mais de 40 escritores de várias procedências e níveis de conhecimento, Deus, soberanamente, a escreveu com uma única voz. E Ele continua falando através da Bíblia hoje, sem que a mensagem chegue errada. Unidade, união, igualdade. Essas são as marcas inabaláveis do nosso Deus. No início dos tempos, vemos a sua unidade agir através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o Pai, está lá criando o céu e a terra. O Espírito está se movendo sobre a face das águas. Gênesis 1:2. E o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:3, se juntam para falar e trazer a existência ao mundo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Façamos nossa. Os três estão em perfeita união de mente e propósito. Vemos depois Jesus levantando-se das águas do batismo e o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai anunciando nessa cena majestosa: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Jesus mais tarde diz: Por que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou? João 6:38. O seu desejo de responder às orações dos seus seguidores é para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Ele pede ao Pai para enviar seu Santo Espírito, sabendo que o Espírito irá fielmente testificar a respeito do Filho, que ele ama, porque, pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Pai, Filho e Espírito Santo estão em pura unidade. Eles servem um ao outro, amam um ao outro e honram um ao outro. Apesar de iguais, eles se alegram quando o outro é louvado. Apesar de distintos, eles são um, indivisíveis. E por essa relação ser tão especial, tão representativa da grandeza e do esplendor de Deus, Ele escolheu nos deixar experimentar um aspecto disso. No relacionamento único entre marido e esposa, dois indivíduos distintos estão espiritualmente unidos em uma só carne. Gênesis 2:24. E o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10:9. Na realidade, esse mistério é tão sério e o amor entre marido e esposa tão entrelaçado e completo que Deus utiliza a imagem do casamento para explicar o seu amor pela igreja. A igreja, a noiva, é mais honrada quando seu Salvador é adorado e celebrado. Cristo, o noivo, o qual se entregou a si mesmo por ela, é mais honrado quando ele a vê como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5:27. Ambos, Cristo e a igreja, amam e honram um ao outro. Esta é a beleza da unidade. Marido, o que aconteceria em seu casamento se você se dedicasse em amor, honra e serviço à sua esposa em todas as coisas? O que aconteceria se você determinasse que a preservação da sua unidade com sua mulher é digna de todo sacrifício e expressão de amor? O que mudaria em seu lar se você tomasse essa abordagem em seu relacionamento como base diária? Esposa, o que aconteceria se você estabelecesse como missão fazer todo o possível para promover proximidade de coração com seu marido. O que aconteceria se qualquer ameaça à unidade de vocês fosse tratada como veneno, câncer, um inimigo a ser eliminado pelo amor, pela humildade e renúncia? Em que se tornaria o seu casamento se você nunca mais estivesse disposta a ver a unidade de vocês destruída? A unidade da Trindade, como é vista através da história e continuará sendo vista no futuro, é evidência do poder da unidade. Ela é inquebrável, infinita. E esta é a mesma realidade espiritual que se esconde em seu lar e endereço. Apesar de se apresentar em forma de planejamento de trabalho, visitas médicas e idas ao supermercado, a unidade é o laço eterno que percorre as experiências diárias do que você chama de seu casamento, dando a ele um propósito para ser defendido por toda a vida. Então, ame este que é parte do seu corpo tanto quanto você. Sirva a este cuja necessidade não pode ser separada da sua própria necessidade. Honre este que, quando sobe ao pedestal do seu amor, lhe eleva também aos olhos de Deus, tudo ao mesmo tempo. 30º dia. O amor traz unidade. Desafio de hoje. Separe uma área que cause divisão em seu casamento e olhe para ela hoje como uma oportunidade única de orar. Peça a Deus para relevar o que há no seu coração que está ameaçando sua unidade com o seu cônjuge. Ore para que Deus faça o mesmo com ele. E se for apropriado, discuta abertamente esse problema, buscando de Deus a unidade. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Deus abriu seus olhos para as coisas que podem estar criando um ponto de discórdia. Como você pretende reagir? O que você espera que Deus faça em seu cônjuge também? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6:4.